não sei porquê tu me amas tanto assim. Apaguei minha história, me afastei do teu jardim. Pedia água, ninguém me dava de beber. Sentia fome, assistia minha alma falecer. Por isso que desci do céu, acendi a minha luz, te procurei. Procurei, que bom filha que te encontrei. Por isso aqui no céu dei uma linda festa. Não fala assim senão eu choro. Seu gesto é maior que toda a compreensão. Eu só te adoro. Do seu valor só eu entendo. Uma nova história de uma dracma estou escrevendo. Não sou mais uma dracma perdida. Teu amor iluminou toda a terra até encontrar o meu coração. Uma pedra tão pequena pra fazer valer a pena. Só o Senhor pra ter tamanho. Não és mais uma dracma perdida. Esse dia te busquei, revirei o mundo inteiro até encontrar seu coração. Uma terra tão pequena que pra mim valeu a pena. O valor de uma alma, filha, é toda a minha explicação. Por isso é que desci do céu, acendi a minha luz e procurei. Que bom, filha, que te encontrei. Por isso aqui no céu eu dei uma linda festa. Sim, se não choro. Seu gesto é maior que toda a compreensão. Eu só te adoro. Do seu valor só eu entendo. Uma nova história de uma dracma estou escrevendo. Não sou mais uma dracma perdida. Teu amor e Senhor, pra ter tamanha explicação. Não és mais uma dracma perdida. Nesse dia te busquei, revirei o mundo inteiro até encontrar seu coração. Uma pedra tão pequena que pra mim valeu a pena. O valor de uma alma que é iremos ficar, nem a vida, nem a morte vão nos separar. Tu és meu dono, filha, eu te amo. Nossa história consumada está. Eternamente juntos iremos ficar, nem a vida, nem a morte vão nos separar. Tu és meu dono, filha, eu te amo. Nossa história consumada está. Juntos iremos ficar. Nem a vida, nem a morte vão nos separar. Tu és meu dono, filha, eu te amo. Nossa história consumada está. Consumada está.